04-06. Para o táxi com 170 a bordo, alterna Campinas, 4 horas. Bom, no 804, táxi via Pátio, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.6, dúzia, o ajuste 1021, bom voo. Pátio, Indy Alpha, 18.6, 1021, 804, bom dia. Não, não escuta. Solo 6211. Gente, só um instantinho pra cópia do plano. Já contactamos o centro Recife. Prepara a saída da Eule da Bridge aguardando cópia, ok? Da Eule da Bridge, obrigado. Solo 607, pronto, cópia? Pronto, cópia, 607. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5025 no transponder. Autorizado Guarulhos, 360, conforme a rota, decola da 10 com curva da El, Leda, após Bridge, intercepta peso 16. 1208.2, aciona 5.0. Apenas confirmando após decolagem da 10, curva direita no perfil da Dael, ok? Dael Leda Bridge. Pátio 3, chama pronto para o inspecionamento, voo no 607. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5034 no transponder. Decola da 10 com curva à direita no perfil da Dael Leda após Leda Bridge. Após Bridge, é perfil 10 e conforme. O controle de saída opera em 120.8, transponder é o 5034 ou chama 6219. Correto, no pátio 3, está pronto para o subestacionamento? Chama pronto. Senta. O Mike X-Ray Golf confirmando está no 7 para o 5, confirma. Golf, só um instantinho para iniciar o pushback, a aeronave que pousa agora na 10 vai prosseguir para o 8, ok? Na minha escuta, aguardando. Ok, não aguardo. Solo 26, time solo 21.9. 219, 3153. Salvador. muito bom dia, tá 3153, livrou? São 3153, bom dia, táxi via Alfa Juliette 08 ao portão. Alfa Juliette pro 08, tá 3153. Dois, bom dia, bom 804, ponto de cidade. Após o azul ali em Montenho, gol 804. Após o azul ali em Montenho, 0804. Sol 121 decimal 9 para Cobra. Ok, grato, 29. Tivo pelo Cobra. 069, decolado aos 28, chame o controle 1208. 08, azul 4069, bom dia. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5026 no transpondo, o TAM 3597. 9, contato radar, suba para o 360, após 2000 pés, voe e liga. 360. Pó 2000 Leda, azul 4269. Correto, portão 4, chama pronto para o SPEC, treinamento são 3597. O Mike X-Ray Golf na escuta? Após a aeronave da TAM parquear no 8, inicia o pushback, reporta no término, no fim de número 5, agilizando na medida do possível, ok? Puxamento 211 no pátio 3, puxa acionar. Autorizado no pátio 3, reporta táxi, puxamento 211. Portará. Solo, o 3153. 53, prossiga, aguardando o balizamento. Pois é, não tem ninguém aqui, no 8. Gente, vou contactar em frente. Obrigado. Tenta com 0612, livre de decolagem, o voo 804. 804, decolada aos 32, chame o controle 1208. 208, boa. Só levou 1804, bom dia. Chame na frequência do solo, 1209. Gol 9030, informação em curso a Golf, Recife 350, prepare a sair da PUCA, transição Caju, aguardando o cópia. Sono ONU para o táxi, está com 112 a bordo, 3:40, alterna com fim. Sonar 62 no ONU, táxi é via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1, 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1021, bom voo. Obrigado, pátio Indy Alpha, 18:30 no ponto de espera. O Mike XR Golf na escuta? Seis, pode prosseguir com o reboque, porém aguarda apenas a passagem da aeronave da Avianca, taxiando a partir do pátio 3, e após a mesma prossegue até o fingir de número 5, ok? Salvador, bom dia, bom dia. Gol no 7, no 5, número 2 para a cópia, Golf, confere, Brasília 360 para aprovado. Prepara a saída da Árvore Alefa, aguardando cópia. Bom dia, o TRIP 5514, gente da Golf, no pátio 3. Poderia adiantar, por gentileza, na saída para Aracaju, na Golf 677? Afirmativo, o nível pré-aprovado 190, número 3 para a cópia. Prepare a saída PUCA, JAMO, aguardando. PUCA, JAMO, aguardando. Gol 9030, pronto, cópia? 0-3-0-4-0-4. 9030, autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-0-3-3 no transponder. Autorizado 3-0, Upper Whisky 58, com curva esquerda PUCA Caju. 8, controle. 0-3-3 9-0-3-0 9-0-3-0. Correto, portão 1, não chama pronto para o inspecionamento, gol 9030. Gol no 715, pronto, copo. Autorizado Brasília, nível 360, via Pêndulo 17. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-0-3-0 no transponder. Autorizado 360, Washington 2, chama pronto pro inspecionamento, gol no 7, no 5. Trip 55 no 14, Transcop. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677. Decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5046 no transfondo. Autorizado 190 na Golf 677, decolando da 190, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, posse DCT, Aracaju, 120, décima 8, 5046. Correto, parte 3, chama pronto para o inspecionamento, trip 5514. 5514. No 804, chame Centro Recife, frequência no 251, na alternativa no 3325. Zero quatro, ao controle. No 3, 5, no 7, no 4, tá livre a porta, tá? Via 211, decolou os 39, controle 120, decimal 8. 608, 6211. Controle 6211. 6211, contato radar, sul para o 360, saída da El Leda Bridge. 360 da El Leda Bridge. Está presente, pode ir para o Aleda? Está autorizado, valido. Obrigado. No 7, no 5, número 2 no setor, é a base da TAN já no puxo no 04, quem ainda me escuta aguardando? Mike Charlie, antes do controle. paciente, subo para no 1600 pés para evitar a proibida. Transformação, Golf, 3859, chegada bom, se desça para 4000 pés. Ajuste em Salvador é 10021. Desça 4000, 1021, ajuste, chegada bom. 3859. 9030, na condição de 9030 é o terceiro no setor, aqui na me escuta aguardando. Para pushback da corrida para o táxi da 3597, 145 a bordo, alternando com 4 horas. 597, táxi Avia Índia, Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18 decimal meia, dúzia, o ajuste 1021, bom voo. Táxi autorizado via Índia Alfa, pode espera da 10-2-118-6-3-7-3-5-1-7-0. Prólogo 1-6-0-7, feedback para o Neto 4-3. O Gol 9607 vai aguardar para início do push, é o número 3 na solicitação agora, devido a o táxi ser feito via parte principal, ok? Temos duas aeronaves já entre Stingers 1 e 4 já aguardando para o push, ok? Na minha escuta aguardando. O Gol 7195 no portão 02 está livre, a porta táxi. Tango Bravo, que Luiz, que bom dia, confirmando o local de sobrevoo, corredor forte até 20 milhas. Formação em curso a Golf, autorizado Salvador, Salvador, corredor forte até 20 milhas, 1.000 pés de altitude, decola da 107 com curva direita, corrigindo, curva esquerda, para ingressar no corredor forte. O controle em 120 decimal 8, a torre em 118 decimal meia, dúzia, e aciona o padrão 0116, o Bravo, que Luiz. Neto 2 a bordo, pátio 4, para acionamento, táxi de decolagem agora com a torre em 118 decimal meia, dúzia, o ajuste 1021, bom voo, Bravo, que Luiz. Sete, além decola 170 com 5 nós. Ticono 3325, 6219. Que acione e chame táxi, Bravo, que Luiz. Gol 897, bonzinho, informação Golf confere, Confins 360, só um instante cópia, prepara a saída da Elle da Bridge aguardando. Da Elle da Bridge aguardando, 360. para o táxi, voo no 715, POB 183, 3 horas e 24, alternando com o fim. O Gol no 715, táxi via Índia Alfa, da ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 18 decimal meia dúzia, o ajuste 1021, confirma apenas o alternado. Alternado com Sente. Táxi então via Índia Alfa no ponto de espera 26, Gol no 715. Gol 9030, na escuta? Na escuta 9030. Coordene com a equipe de solo após o Boeing da companhia liberar o setor a retaguarda, autorizado para o direcionamento, reporta táxi. Vai coordenar, chamada. Gol 9607 na escuta? Sim. Autorizado para o inspecionamento, parte 3, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi. No 7, decolado aos 48, chame o controle, 208. 08, obrigado, bom dia, uma ótima semana, senhor. Igualmente, bom voo. Torre, bom dia, gol no 705, está pronto no ponto de espera. Alinhar e manter, gol no 705. Mantém 10, gol no 705. 20, decimal 8, e aciona 5035 no 10 pontos. Autorizado 360. Falando a 10, chuva direita, da Eolinda, Brito, Intercepto, Vesulo, Lombe. Controle 208, transforma, gol no 896. Correto, portão 3, chama pronto para o inspeccionamento, gol no 897. Gol no 715, vento 160 graus, 04 nós, livre decolagem. Decolagem, gol 715. Autorizado, vai Elefa na presença. Está presente, Elefa, está 35 no 7. 08. Controle 208, bom dia.